Marcial, boa noite, gol no 844. Sentido as condições, a intenção é executar o procedimento RNAV da pista 1-2 e está estimando o pouso 0606.